olho só para você, que vive a se esconder por detrás da mesa de um bar, bebendo pra esquecer. Olhe só para você, que vive a se prender por alguns minutos de prazer que uma droga pode trazer. Por quê? Assim viver, enganando o coração. Não vá viver buscando ilusão, mas venha que Cristo é a solução, solução, solução pro teu coração. Venha ver.